abrir os olhos. Não vê quem passa a seu lado apressado. Escuro, uma criança com medo, um velho doente, ter um sonho terminado. É o inesperado pra tudo, voo cego pra morrer. É um filho no útero, com vontade de nascer. É um homem de 30 que não quis crescer. Escuro é o ser apaixonado, amado e depois abandonado. É o Brasil sorrindo com seus dentes cariados, pros que rezam pra Deus e imploram um futuro. A miséria e a fome são apenas sombras no escuro. É o inesperado pra tudo, voo cego pra morrer. É um filho no útero, com vontade de nascer. É um homem de 30 que não quis crescer. É o escuro. A vaca no chifre.